Não adianta fugir. A vida é um sopro, passa num segundo. Ninguém tem o controle, não manda nesse mundo. Pode se esconder, mudar de direção, mas a hora marcada vem sem pedir permissão. Por isso viva hoje, não deixe pra depois. A morte é certa, mas a vida é pra nós. Aproveite cada instante, não se deixe enganar. O que vale é a história que você vai deixar. Não tenha medo da morte, ela é parte do viver. Não adianta fugir dela, um dia vai te conhecer. Então sorri, abrace forte e aprenda a agradecer. Porque a morte é só o fim pra quem esqueceu de viver. Não percebem que ela anda sempre contigo. É o tempo passando, o relógio a girar. É ontem virando lembrança no ar. Se o destino é certo, que seja com coragem. Com amor no peito e fé na bagagem. E quando ela vier, que encontre alguém que viveu com verdade e fez o bem. Não tenha medo da morte, ela é parte do viver. Não adianta fugir dela, um dia vai te conhecer. Então sorri, abrace forte e aprenda a agradecer. Porque a morte é só o fim pra quem esqueceu de viver. Quantos fogem dela como um inimigo, mas não percebem que ela anda sempre contigo. É o tempo passando, o relógio a girar. É ontem virando lembrança no ar. Se o destino é certo, que seja com coragem. Com amor no peito e fé na bagagem. E quando ela vier, que encontre alguém que viveu com verdade e fez o bem. Não tenha medo da morte, ela é parte do viver. Não adianta fugir dela, um dia vai te conhecer. Então sorri, abrace forte e aprenda a agradecer. Porque a morte é só o fim pra quem esqueceu de viver.